Hoje eu vejo o tempo que nós dois perdemos sem notar. Que o tempo apaga as ilusões, cicatrizando corações, só por te amar, só por te amar, só por te amar. Ao teu lado eu conheci os horizontes do amor. Os mares revoltos enfrentei e sobre as ondas caminhei só por te amar, só por te amar, só por te amar, só por te amar. Eu sou tão feliz.